pregações da comunidade Gólgota. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos o privilégio, Deus, de estarmos na Tua presença. Conhecemos o Senhor através da Tua palavra, Deus. Isso é maravilhoso, Deus. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja com a gente aqui, Deus, ministrando nas nossas vidas, Deus. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Que a Tua palavra venha mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes, Senhor. Que a gente possa sair daqui nessa noite, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de amor pelo Senhor, pela Tua palavra, Deus. Nos dá graça, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero conversar com vocês essa noite sobre uma coisa que eu creio que todos nós, como cristãos, a gente passa, que é a dificuldade em orar. A luta na nossa vida de a gente estar todo dia diante do Senhor, orando mesmo, nos quebrantando. Eu creio que isso é uma das disciplinas espirituais assim, mais difíceis que a gente encontra. E mesmo que a gente busque essa, às vezes a gente até tem vontade de orar. Não, eu tenho vontade de orar, eu quero orar todos os dias. Mas é difícil, é muito difícil. E por quê, né? Às vezes eu fico pensando, Deus, por que é tão difícil orar? E uma das coisas que eu entendo assim, dentro dessa dificuldade, é que orar é um ato antinatural. É uma coisa que não faz parte da nossa natureza humana, da nossa natureza pecadora. Porque a oração, ela é o alimento do nosso espírito. E a nossa luta é contra a carne. Então, isso eu acho que é uma das dificuldades que a gente encontra em se dobrar mesmo diante do Senhor e orar. Além disso, eu creio que hoje em dia a gente vive num mundo onde ele sempre diz que a gente é individualista, que a gente não precisa de ninguém, os nossos relacionamentos eles são superficiais, nós mantemos relacionamentos pelo telefone, pela internet, mas até as nossas amizades, elas são superficiais, e a gente acaba transferindo isso para Deus. A gente não consegue aquietar o nosso coração e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E a oração acaba sendo daí a nossa última opção na nossa vida, quando na verdade ela deveria ser a primeira. Ela acaba sendo a última. E esse negócio, né, que a gente ouve, né, que a gente ouve não, que está escrito aqui, quando Jesus fala que hoje Ele é nosso amigo, eu entendo assim que o que é um amigo, né? Um amigo é uma pessoa que você realmente conhece. Porque uma pessoa que, se você chegar para mim e perguntar, você é meu amigo? Eu não posso falar mais ou menos. Ou eu tenho um amigo, ou eu sou um colega. Um amigo mesmo, a gente só tem conhecendo e se relacionando. E com Jesus é a mesma coisa. A gente quer ser amigo dele, mas a gente não quer pagar o preço de conhecer esse amigo. Outra coisa assim, que eu vejo que é difícil também para a gente orar. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente sente isso e muitas vezes a gente ouve isso. E agora que eu estou no Ministério de Intercessão, eu converso muito com as pessoas que a gente vai orar e a gente percebe assim que nós, como seres humanos, a gente acha que orar, que quando você orar, você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você vai entrar no teu quarto, vai dobrar teu joelho e a hora que você começar a orar, você vai sentir alguma coisa, o teto do quarto vai descer, sei lá. Experiências realmente sobrenaturais. É isso que a gente quer. E isso não acontece. Claro que eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, a gente ter experiências sobrenaturais quando a gente está orando. Eu creio nisso. Eu já ouvi muitas histórias sobre isso, muitos testemunhos sobre isso, e eu acredito nisso, porque a gente sabe o Deus que a gente serve, e Ele é todo-poderoso. Mas se você entrar no teu quarto, se você procurar na tua vida a oração como uma coisa mística, você vai se frustrar. Por quê? Porque orar, porque você se encontrar com Deus, você vai se encontrar com Ele nas coisas simples da tua vida. Você vai se encontrar com Ele no teu dia a dia, nas coisas comuns. É ali que Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar no teu trabalho, no teu colégio, na tua faculdade, na tua igreja. Deus vai se manifestar, sim, no nosso dia a dia. Quando a gente acorda de manhã e ora, é ali que Deus começa a trabalhar. Na tua vida aqui. Isso é maravilhoso, porque a oração, ela nada mais é do que a manifestação do poder de Deus no nosso mundo material. É onde a gente pode enxergar o poder de Deus se manifestando nas coisas que Ele faz no nosso dia a dia, nas curas que Ele faz, nos testemunhos que a gente escuta. É ali que Deus vai se manifestar, no mundo material. E se a gente pensar na oração, a gente vai perceber que a oração, ela tem que ser feita agora. Agora que a gente está aqui. Porque depois, quando a gente for espírito, que a gente estiver lá com Deus, a gente não vai mais precisar orar. Mas aqui na Terra, enquanto a gente for carne, a oração é a que move a nossa vida. Quando eu vou orar por alguém, assim, a primeira coisa que eu pergunto, como que está a tua vida com Deus? Porque na minha vida é assim. Quando eu não estou legal, quando eu não estou bem, quando eu estou passando por lutas, quando eu não estou conseguindo orar, aí parece que tudo cai mesmo na cabeça da gente. Tudo fica muito mais difícil sem oração. E engraçado que a gente não aprende isso, né? Todo dia, a gente vai, bate a cabeça no muro, quebra a cara. Daí você vai, ora, a coisa acontece. Daí você pensa assim, por que que eu não orei antes? E a gente, por isso que eu digo para vocês que a oração realmente ela é antinatural. A gente tem que buscar isso. É uma luta na nossa vida e vai ser enquanto a gente estiver aqui. Outra coisa, a oração, a gente às vezes acaba desistindo dela porque nós somos imediatistas. A gente está acostumado com o mundo muito rápido lá fora. As coisas acontecem muito rápido. A internet é rápida e se ela demora um pouquinho, você já chuta o computador lá porque está demorando um minuto para abrir lá o site que você quer. Tudo tem que ser a toque de caixa para nós. A gente não sabe esperar. Eu não sei onde que eu li, num desses livros aí, que eu não me recordo qual, que fala sobre esse esperar de Deus, né? A gente espera, e eu aprendi, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em esperar. Eu prefiro ir lá e fazer. Eu tenho que estar sempre freando para mim não ir lá e meter a mão e acabar fazendo. Eu tenho que aprender a esperar. E uma das coisas que eu li, que eu achei muito legal, é que quando a gente está esperando, a espera nada mais é do que o tempo de alguma coisa boa que vai acontecer. E eu tomei isso para mim. Aquele tempo que você fica ali esperando Deus fazer alguma coisa na tua vida, é o tempo que Deus está movendo as coisas no mundo espiritual. E você muitas vezes não vai escutar, muitas vezes você não vai ver, mas o nosso imediatismo não permite que a gente deixe Deus trabalhar na nossa vida. A gente quer as coisas para ontem e tem que ser do jeito que a gente quer. A gente esquece que Deus tem o melhor para nós. Por mais difícil que seja a nossa situação, por mais difícil que seja o que a gente está passando, a gente não consegue entender, mas com certeza é o melhor que Ele vai fazer. É esse Deus que eu creio, amém? Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. O que a gente sabe? Lá em Tiago diz assim: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. E mesmo assim a gente acha que sabe das coisas. A gente precisa aprender a descansar nele, a esperar nele. Quando Paulo diz ali para a gente não estar ansioso por coisa alguma, é isso que Deus espera de nós. Que a gente realmente tenha uma fé e uma confiança que deixe ele trabalhar. Faça a nossa parte e deixe as coisas com ele. Claro que tem muitas vezes na nossa vida, assim, muitas épocas na vida da gente, que a nossa oração... E eu digo para vocês que eu estou passando um momento mais ou menos assim, de que a oração não passa da parede, não passa do teto. Vocês já se sentiram assim? Que você chega ali, você ora... Você fala: Deus, parece que o Senhor não está me escutando. Não porque Ele não está realizando as coisas, mas simplesmente porque parece que Ele não está ali. E as coisas parecem sem sentido, né? Deus fica mudo mesmo. A gente fica lá orando, parece que para o vazio. Só que daí a gente esquece que isso daí faz parte da nossa caminhada com Ele. Por mais que a gente ache que Ele não está ali, Ele está ali, claro que Ele está ali. E grandes homens passaram por isso, né? E a gente acha que é só a gente que passa. Ah, é só eu mesmo, né? Olha lá, o Deus faz isso na vida daquele, faz isso na vida do outro, e na minha vida Ele não está fazendo nada. Ele está mudo. Daí você vai lá em Salmos 13, 1, e lê assim. Lá em Salmos... Davi fala assim: até quando tu me esquecerás, ó Senhor? Para sempre? Até quando ocultarás tua face de mim? Até quando estarei lutando dentro em minha alma, com tristeza em meu coração, cada dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Davi passou por isso. E quantas vezes a gente chega para Deus e fala: Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que passar por isso? Eu não aguento mais. E Deus está lá, está em silêncio, você não está escutando, você não está vendo, mas Ele está movendo. Davi passou por isso e Jesus Cristo passou por isso também. Lá na cruz, Ele fala, né? Meu Deus, porque me abandonaste? E a gente sempre acha que é só com a gente. Tudo o que acontece, a gente se coloca como coitadinho, aquele que sofre mais, porque a gente acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente acha que a gente está aqui no mundo para ser adulado por Deus, para Deus fazer as nossas vontades. A gente inverte os papéis. A gente está aqui para Deus, exclusivamente para Ele. Todo o nosso conhecimento, tudo, qualquer coisa que a gente fizer, não vai adiantar nada, porque é para Ele. Se não for para Ele, não adianta nada. Aonde que está a nossa motivação? Qual é a motivação de você orar? É você ter um relacionamento com Ele. Não é você orar porque você quer que uma situação mude. Eu vou orar, e se Deus não me responder, eu nunca mais oro. É mais ou menos assim que acontece, né? A oração é uma coisa que muda a nossa visão. A gente começa a olhar as coisas da maneira que Deus olha. É mais fácil para a gente enfrentar as dificuldades da nossa vida orando. Não tem outra maneira da gente enfrentar. A gente não tem para onde ir. O teu irmão, ele não vai resolver o teu problema, mas Deus vai. Se você se prostrar diante dele, se você orar, se você suplicar, que é o que Paulo diz ali, com orações e súplicas. Quando a gente está suplicando uma coisa, é porque a gente está realmente, sabe, em desespero, porque a gente está sofrendo. Por isso que a gente suplica. E aí tem uma coisa que eu acho que é mais difícil ainda. Principalmente quando você vai aconselhar alguém e você fala, olha, cara, você tem que orar, não tem outro jeito. É quando você ora e as coisas acontecem tudo ao contrário do que você está pedindo. Pô, mas eu estou orando pelo meu casamento e meu casamento vira isso. Eu estou orando pelo meu trabalho e sou mandado embora. Eu estou orando pelo meu ministério e sai todo mundo do ministério. Fala sério, gente, é muito difícil lidar com essas situações, não é? Nós, como seres humanos, limitados, pecadores, e Deus deixa a gente passar por isso. Deixa. Faz parte da nossa vida com Ele, da nossa caminhada com Ele. E aí a gente chega para Ele e pergunta assim, Deus, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Como a gente questiona Deus em tudo, né? Por que que a gente simplesmente não agradece, Senhor, obrigado, eu estou orando pelo meu emprego, mas perdi ele, amém? Será que a gente consegue fazer isso? É difícil, né? Mas Deus sabe que é difícil. Só que Deus deixa para a gente todas as respostas aqui. Está tudo aqui. Até quando a gente questiona ele, Deus, por que então que eu estou passando por isso? Vem aqui, ó, você vai encontrar. A resposta está aqui. A boca de Deus é essa para a tua vida. Não vai procurar conselho lá no teu irmão, no teu chefe, sei lá eu aonde. Procura conselho aqui. Deus, ele é tão poderoso, ele é tão misericordioso na nossa vida, que quando a gente chega para ele e fala, Senhor, minha vida está boa, está tudo bem, eu estou orando, está tudo certinho. Mas por que que logo agora as coisas começam a cair na minha cabeça? Aí você vai lá em João 15, 2, e ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas não é o caso. Você está dando fruto. Você está no ministério, teu casamento é uma bênção. Você tem buscado uma vida com Deus. Só que a segunda parte do versículo fala assim, ó, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, a gente precisa guardar isso. A gente precisa pegar essa palavra aqui e guardar no nosso coração. Porque se você está passando por alguma coisa assim, você pode ter certeza que Deus está podando você. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele está te podando para você melhorar, para você dar mais fruto. Então, gente, que nessa noite, em nome de Jesus, a gente saia daqui realmente certos de que se a gente está passando por essas coisas, é porque Deus está podando a nossa vida. Porque da nossa vida vão sair frutos melhores. Eu gosto bastante assim, de pegar na Bíblia e ver por que que Deus faz comparações da gente com as coisas. Faz comparações, né? Nós somos as ovelhas, ele faz lá a comparação do trigo. E aí eu fui atrás para ver da videira, né? E é interessante que a videira, o cara que faz o cultivo da videira, que eu esqueci o nome dele, ele deixa um tempo a videira seca. Por quê? Para as raízes se aprofundarem, para a videira se fortalecer e darem uvas melhores. uvas mais saborosas. Isso é maravilhoso. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que aprofundar as nossas raízes. Aonde? Na palavra. Está aqui, ó. É aqui que a gente tem que estar enraizado, na palavra de Deus. Gente, é tão difícil isso. É muito difícil. Mas a gente tem que buscar. Tem que buscar isso. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente vai levantar, a gente vai prosseguir em nome de Jesus. E a gente vai vencer. Porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. E a outra coisa que eu acho que nos impede da gente ser realmente guerreiros de oração é uma coisa que eu acho que não é nem só a oração que atrapalha, mas é a nossa vida inteira, são as nossas emoções. As nossas emoções são terríveis. Por quê? Ela impede a gente simplesmente de fazer coisas pequenas para Deus. Ah, não, eu estou bravo, não quero mais saber desse ministério, porque o líder daquele ministério lá não sei o quê. Ah, não, meu amigo pisou na bola comigo. Sempre as nossas emoções, sempre elas na frente, ditando o que você tem que fazer, o jeito que você tem que andar. É depressão, é bipolaridade, tudo isso vem de onde? Vem das nossas emoções, vem da nossa alma. Eu li uma coisa num livro de cura que eu achei bem interessante. Ele fala que o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma, ela nunca vai se converter. Por isso que as nossas lutas são tão difíceis, porque a gente luta também contra a nossa alma, contra os nossos desejos. Sabe, a gente caminha daí e deixa as nossas emoções tomarem conta, ditar o nosso dia. A gente levanta da cama já e não é Deus que vai na frente, são as nossas emoções. Ai, acordei mal. Fica mal o dia inteiro. Ai, acordei bem hoje. Fica bem o dia inteiro. A gente é assim. A gente é inconstante, a gente vive assim. A gente deixa as emoções cuidarem da nossa vida, do nosso ministério, do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente está ruim, mal, né? A gente acha que, ai, meu Deus, Deus está me olhando meio torto hoje. Eu não estou legal. Ah, hoje eu não quero saber de Deus. É sempre assim. A gente tem que aprender a lutar contra isso. E sabe por quê? Lá em Filipenses 4, fala uma coisa. Olha só o que fala lá, ó, no versículo 8. Finalmente, irmãos, depois dele ter falado lá sobre a oração, sobre a súplica, sobre a paz de Deus, que é isso que a gente recebe quando a gente tem uma vida de oração. Finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, meditai nestas coisas. Primeira coisa que ele fala aqui, tudo o que é de verdade. Quantas coisas a gente inventa na nossa vida? A gente, pelas nossas emoções, a gente vai criando história, a gente vai criando monstros mesmo, sabe? A gente vê coisa onde não tem. Tudo pelas nossas emoções. Mas Deus, ele pede para quê? Para que a gente viva. Por onde? Por onde vocês acham que a gente tem que viver? Podem falar. Pela fé. É pela fé. Nós temos que viver pela fé. Enquanto a gente estiver vivendo pelas nossas emoções, enquanto a gente estiver sendo imediatista e querendo tudo para ontem, cobrando das pessoas as coisas. Poxa vida, ó, faz uma semana que eu liguei lá pro pastor, para a pastora. Pô, eles ainda não retornaram a ligação para mim? Eles não querem saber de mim. Daí eles já criam aquela... Ah, estou saindo da igreja. Fala se não é assim, gente. A gente não é desse jeito. A gente quer tudo para ontem. O Pipe e a Kátia têm que colocar duas cadeirinhas aqui, ó, e eles ficarem aqui o tempo todo à nossa disposição. Né, Kátia? E não é assim. Deus não é assim. A vida não é assim. E enquanto a gente estiver querendo viver desse jeito, com certeza as coisas vão ser muito difíceis para nós. E eu quero dizer para vocês que eu tenho ouvido muito testemunho de pessoas que têm orado. A gente começou a fazer o culto de oração aqui toda quarta-feira. Tem sido uma bênção. A igreja não fica cheia. Não tem problema. Isso não importa. Porque para Deus não interessa a quantidade. Para Deus interessa um coração ali quebrantado, sabe? Que venha buscar mesmo Ele. Por isso eu quero pedir que agora a gente tire um tempo para orar. Eu quero que a gente se prostre diante de Deus. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você fica. A tua posição não interessa. O que interessa é o teu coração. O teu coração tem que estar prostrado diante de Deus. E eu quero que você pense agora em alguma coisa, sabe, que está na tua vida te incomodando, alguma coisa que você precisa orar. Enfim, coloque diante de Deus aquilo que você deseja, um relacionamento melhor com Ele. Que a gente possa realmente nessa noite estar aprendendo mais dEle. E que vocês possam buscar realmente na oração as grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida.